prepara a cachaça, porque a partir de agora começa a seresta do príncipe. Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçar. Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijado. Parece que você é um fantasma nessa casa. Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada. Me assusta ter você, mesmo assim fazendo falta. Se seu amor acabou e tudo esfriou, se eu morri pra você, deixa eu viver. Tomar minha cachaça, véio. É o Alvinho falando de amor. Portal do Arrocha. Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçar. Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijado. Fantasma nessa casa. Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada. Me assusta ter você, mesmo assim fazendo falta.